Nossa mente evoluída e a deles não. Eles só pensam neles mesmo e nós na evolução. O jogo dos underground não existe playboy. Não existe super-herói se não a bala corrói. Malandro que é malandro não briga por puta. Guerreiro que é guerreiro não foge da luta. Somos considerados o andarilho das ruas. Entre nós não existe nenhuma censura. Me desculpe se minhas palavras afetam você. O que eu posso fazer se é meu jeito de ser? Eu gosto de falar, vai se fuder. Palavreados assim também fazem parte de você. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha. A minha é seguir no gangsta pro resto da vida. E não me considere marginal da nação. Só quero mostrar o lado bandido da situação. Rio de narração, junto com todos os irmãos. Aqui só tem verdadeiro, aqui não tem cuzão. É, sejam bem-vindos ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Eu sigo de pé junto com a ralé, andarilhando pelas ruas com meus manos de pé. Ainda não tô legal, vou seguir nessa merda. Bebendo, fumando, vadiando, curtindo festa. Se a curtida rolar, é claro que vou pra lá. Representando o meu estilo de som popularizada. Nossa missão é apresentar o clube dos underground. Foda-se se alguém aqui nos chama de marginal. Mas na moral, são poucos que ligam a mínima pra sociedade alternativa nas periferias. Então vem, mostre-me o bem. Foda-se a lei, seja os reféns daqueles que não quer ver o bem. Sigo mais ligeiro que o flash de um laser. Mas o que aconteceu que eu não vejo mais a blazer? A blazer dos homens que tão armado de monte. Mas quando eles chegam todo mundo aqui se esconde. A minha meta é me esquivar dessa merda. É seguir no underground com a linha direta. Mas que merda, tem muita gente sem dó, querendo ver o fracasso penetrando em nós. Mas não vou conseguir, porque a escuridão aqui é finita. Família unida, periferia sinistra, é. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Anda, me chame de bagaceiro. Isso, aceita nosso dinheiro. Anda, me chame de inferior. Isso, desgraçado impostor. O meu fim vai ser curtindo com os manos na periferia. Ou vai ser bebendo, fumando, transando com uma vadia. Vou morrer sempre fazendo o meu rap gangsta. Vou morrer no underground nessa terra insana. E nos tempos de hoje não me entreguei pra mídia. E nunca vou me entregar, essa não é minha vida. Você sabe muito bem o que eu acho sobre a lei. A lei pra mim sou eu que faço, pra mim eu sou o rei. Vem, entre nesse ritmo, sei que é sinistro. Mas vale a pena correr o risco. Além disso, todo mundo tem o vício. Todos os pecadores têm o compromisso que é o livre-arbítrio. Seja bem-vindo ao mundo underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. Seja bem-vindo ao clube dos underground. Onde apoiamos o lado do bem e o lado do mal. É normal.